boa noite, Vitor Bravo, Silo. Prossiga. Bravo, Silo, solicita reporte da posição 2 Lima, parte 3, para o pátio principal, posição 9. Chame na saída do pátio 3, é o Vasco Vitor Bravo, Silo, é isso? Positivo, Vitor Bravo, Silo. Eu vi a chegada do MET 1 para o novo 050, o chute metrô 10, 15. Gol 11, foi saco, metrô 0, com os 3, metrô 2, metrô 1, gol 11, metrô 2, seja metrô 1, 0, 1, 5. Vitor Bravo Kilo? Prossiga. Vitor Bravo Kilo no final do pátio 3, aguardando autorização para ingresso do pátio principal. Autorizado, ingresso no pátio principal até o portão 09. Positivo, até o portão 09. coisa informa que, pessoal, os desvios necessários agora é contra Duna. Sim, autorizado, Duna. PLSF6, como estabilizado, vai prosseguir, né? Baixado e travado, visual, voo 1172. 1172, pulo autorizado por sinal 0, vento calmo, ajuste no 0, no 5. Gente do repouso no zero, voo 172. Posição 3816. Oceano, identificação. Foi Papo Santo, foi para chegar a BMED 1. Desce na 050, a gente metrou na 0, não sei. Bravo, foi Duna, décima também, eu pego e vamos estabilizar esse procedimento. Duna 2 do Jeff, motorista desligado, tá? Salvador, eu vou ao 973. Vamos pra Cota. Vamos pra Cota, é. 3-4, Salvador Guarulhos, 360, Pedro 10, Taubaté, decola pistão 0, curva direita. Salva 1, no lei da morte, pra controle, 1208, 5517. Salvador 360, Pedro Lula 0, Taubaté, colo 0, curva direita, posse. Salva 1, no lei da morte, Barciana. 5597, controle 208, gol 1-3. Tá pronto, gol 1-3. Portão, gol 1-3. Aguarde. É, a resposta aqui, eu só vou confirmar o número aqui. Tem utilizado, Chantax. Maravilha, resposta, Chantax. Center, eu sinto no meio completo, final 83, final 95. Autonomia no solo 34, direita para SBA Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 0. área de colapso no zero, vento variável com 039, ajuste no 095. Aqui vai ter decola no zero, vamos.